Olá. Como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Quando a gente olha para os tempos antes de Jesus, ali na nação de Israel, nós vemos as pessoas fazendo seus sacrifícios, as pessoas tinham o templo, uma série de peculiaridades, né, da vida que eles levavam. Não havia a pregação do Evangelho como nós temos hoje. Não havia igreja. Como é que as pessoas eram salvas? Bom, muita gente pensa que elas eram salvas através de algum tipo de obra, por exemplo, né? Algum cumprimento, alguma coisa assim. Os judaizantes, os legalistas judaizantes que estavam ali atacando com as suas doutrinas as igrejas da Galácia, eles entendiam que um gentio ele precisava se tornar um prosélito, ou seja, aderir ao judaísmo para ser realmente salvo. Era essa a ideia que eles tinham. Era para ser salvo você precisa ser um bom judeu, um judeu que pratica todas as coisas. Essa ideia equivocada, na verdade, de salvação. Eles achavam que, por exemplo, a própria circuncisão já selava, digamos, né, a aceitação de Deus, porque eles, assim, sendo circuncidados, já iniciavam ali, como que uma aliança, né, passavam a fazer parte da aliança com Deus, portanto, sendo como judeus, então eles já estavam ali com status a mais. Bom, Paulo, aqui na carta aos Gálatas, ele vai agora diretamente ao exemplo de Abraão para atacar esse ponto. Afinal, a circuncisão começou com ele, e mostrando então aí o grande erro desses legalistas judaizantes. É isso que nós vamos ver na passagem de hoje de Gálatas. Continuando então a leitura aqui em Gálatas capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 6 a 9. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados, juntamente com Abraão, homem de fé. Então, olhando aqui para a justificação de Abraão, nós vemos que ela é um fato histórico incontestável. A justificação aqui, ela aparece em textos que Paulo toma aqui literalmente em Gênesis, né? Ele toma alguns trechos de Gênesis 12, Gênesis 15, para fazer aqui a defesa dos seus argumentos, ou seja, ele vai diretamente para as escrituras, ele vai diretamente para a história do povo judeu, ele vai diretamente para aquele personagem que é o iniciador da circuncisão. Ele foi o primeiro homem a ser circuncidado, foi aquele que recebeu a aliança. Aliás, o sinal da aliança com Deus era justamente não só para ele, mas também para os seus descendentes. Agora, é importante nós olharmos para questão histórica aqui em termos cronológicos, né? Quando Abraão foi circuncidado? Abraão foi circuncidado, se você acompanhar ali a narrativa de Gênesis, você vai ver que isso acontece após o nascimento de Ismael, que é aquele filho que ele tem com a escrava Agar, aquele filho que não era o filho da promessa. Tanto é que depois que Ismael nasce, Deus volta a falar com Abraão e renova ali as suas promessas, renova ali tudo aquilo que ele já havia dito, mas ele especifica, falou, não, você vai ter um filho com Sara realmente e tudo mais, né? E veja, é depois disso então que Abraão é circuncidado. Porém, o texto que Paulo usa no início ali, quando ele diz que Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça, isso acontece antes do nascimento de Ismael, ou seja, 13 anos antes. Se você for aí fazer as contas, se você quiser ter algum trabalho aí de casa, né, algum dever de casa durante a semana, pega lá e faz as contas, acompanha do capítulo 12 até 17 de Gênesis, vai fazendo as contas ali para você ver, então, como que as coisas se processam ali. Você vai ver que Abraão foi circuncidado antes, aliás, bem depois de ele ter recebido a declaração de Deus, 13 anos depois, né? Ou seja, ele foi circuncidado apenas e tão somente por ele crer. Ele creu nas promessas da descendência. Ele creu naquilo que Deus falou para ele ali. E por isso foi atribuído a ele a justiça, ou creditado, ou imputado, né? A gente sempre lembra da questão da imputação do pecado, atribuição de pecado e atribuição de justiça, né? Adão imputou a nós pecado, imputou a nós a condenação, mas a fé nos habilita a termos na nossa conta, né? A termos na nossa o crédito da nossa conta da justiça de Deus. No caso aqui, a fé de Abraão naquilo que Deus prometeu para ele. O que Paulo está mostrando aqui de imediato é que, obviamente, a justificação pela fé não era uma invenção do cristianismo, não era uma invenção dele, Paulo, propriamente. E veja que até hoje a gente luta muitas vezes com doutrinas que se debatem aí, né, desde aquelas que pregam abertamente aí a salvação pelas obras, né, querem colocar regras, querem colocar leis aí para vincular, né, a salvação a isso, a esse tipo de coisa, mas tem aquelas mais sutis também, né? Então, quando você defende as doutrinas da graça, defende a justificação única e exclusivamente pela fé, que é algo que vem de Deus, totalmente promovido por Deus, não é pela obra humana, muitas vezes a gente acaba sofrendo também esses questionamentos por parte das pessoas. Você pode reparar nisso, né? Muitas vezes aquele que defende muito as doutrinas da graça, aí é rotulado, né, calvinista, tal, né? E assim é até hoje. Mas o fato é que nada disso foi criado, não é nenhum sistema doutrinário estranho às escrituras. Você não precisa fazer nenhuma ginástica teológica para chegar à conclusão simples de que Abraão foi justificado apenas e tão somente pela fé. Isso é um fato histórico e é incontestável. A segunda questão que a gente vê aqui a respeito da justificação de Abraão é que ela é um legado espiritual. O versículo 7 diz que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Os que são da fé. Os que são da fé aqui são os que creem, tá? É um sinônimo para crente, os que têm aqui um tipo de vínculo, um tipo de identificação com Abraão. Abraão teve filhos? Teve. Abraão teve descendentes? Teve. Numerosos, como Deus prometeu, ele teve descendentes físicos numerosos, estão aí os judeus e outros descendentes de Abraão que não são judeus, né? Afinal, não são só os judeus que descendem de Abraão, mas os próprios árabes, né? E outros povos ali, né? Lembrando que além dessas linhagens, havia outras, né? outros descendentes ali de Abraão. E então, se você somar tudo, realmente é muita gente, e sendo que todos passam pela circuncisão, todos têm essa tradição da circuncisão, mas claro, as promessas são voltadas para os judeus, porque as promessas foram renovadas em Isaac e depois em Jacó, e é das 12 tribos de Jacó que se forma a nação de Israel, e é para eles que se voltam as promessas específicas de Deus, promessas que são relacionadas ao território, à prosperidade, uma série de questões que Deus concedeu ali para eles, e que, inclusive, algumas delas estão, por assim dizer, arquivadas, né? Vamos usar aqui uma expressão, uma tentativa, né, de simplificar a questão, que é uma questão que merece por si só, né, um estudo à parte, mas a questão que envolve aí as promessas que ainda irão se cumprir aí para o povo judeu e que dependem aí ainda de tempos futuros, né? O reino milenar de Cristo e tudo que se relaciona com ele. Mas o fato é que Abraão não tem somente descendentes naturais, ele tem também os descendentes espirituais. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Os verdadeiros filhos de Abraão, ele não está descartando aqui a descendência natural. Ele não está dizendo assim, ah, esquece, Israel não tem mais valor nenhum, né? O que ele está dizendo é que existe uma descendência que é física, existe uma descendência que é espiritual. Quando estamos falando da fé, quando estamos falando de justificação, temos que separar. A justificação não é automática para todos os filhos naturais de Abraão, mas apenas aqueles que creem. Tem judeu que crê e tem judeu que não crê. Tem não judeu que não crê e tem judeu e não judeu que crê, né? Os que são os filhos de Abraão são tanto judeus quanto não judeus que creem em Jesus, que depositaram a sua fé em Jesus. Isso nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, até hoje, e é assim que funciona. E não é por meio da circuncisão, não é através disso, mas por meio da fé no mesmo Deus. O que Paulo está dizendo aqui não é que nós vamos crer nas mesmas promessas que Abraão. Paulo não está dizendo isso em nenhum lugar. A Escritura diz que nós vamos a crer nas promessas específicas que Deus fez para Abraão, né? Eu teria que crer, então, que Deus também prometeu para nós aí um território, etc. Não, não é isso. É crer no mesmo Deus. O Deus que fez as promessas para Abraão é o Deus que hoje também faz promessas para nós. Tem promessas no Novo Testamento que são válidas para todos os crentes, né? E nisso nós nos identificamos com Abraão. É o mesmo tipo de fé. A fé em Jesus hoje, ela equivale a isso. É a fé que diz assim, olha, se você crer de todo o teu coração, se você se arrepender, se você crer em Jesus, se você tem a você deposita nele a fé para a tua salvação, você é justificado por ele e você tem tais e tais benefícios. Isso é o que nos justifica, é o exercício dessa fé. E isso nos identifica diretamente com Abraão. O que Paulo está dizendo é que, assim como Abraão foi justificado, nós também somos justificados assim. Não, não é um sistema diferente para ele e outro para nós. O sistema é o mesmo. É só as promessas que, claro, ao longo da história, Deus fez promessas específicas para um e para outro. E é aí que entra, muitas vezes, a confusão teológica. A confusão teológica que os próprios judaizantes da época lá no primeiro século fizeram, atribuindo aquilo que era para Abraão aos gentios e misturando tudo. Isso, de certa forma, você pode notar que acontece até hoje. Tem muitas doutrinas que elas procuram alegorizar determinadas passagens da Escritura. O que é alegorizar? Alegorizar é você fazer uma alegoria, você pegar uma passagem que é clara, que deve ser entendida literalmente, aí o pessoal pega e diz, não, não, não, Isso não é do jeito que está. Isso aí tem que ser entendido como se fosse uma explicação. Não é que aconteceu exatamente desse jeito, não é que a gente tem que interpretar assim. Então, é claro que existem passagens na Escritura que não podem ser interpretadas literalmente. O próprio texto não permite isso. É quando você vê lá que, né, nos Salmos, por exemplo, que os coqueiros ali, as árvores, né, as palmeiras, né, melhor dizendo, né, batem palmas, louvam a Deus. Não é que você vai ver uma árvore lá com uma mãozinha, né, batendo palma, cantando, essa é uma voz da árvore. Você sabe que é outro, o significado é outro. Mas quando a Bíblia fala literalmente, ela fala literalmente. Então, por conta dessas interpretações alegóricas que fantasiam as passagens bíblicas, que misturam Israel com igreja, é que nós temos teologias que, por exemplo, levam aí a práticas que são diferentes daquilo que a gente realmente crê. E que, num exagero, né, no seu extremo, levam a crenças como a teologia da prosperidade. Pegam passagens do Antigo Testamento, o próprio Abraão é um dos personagens preferidos deles, né? Porque ele foi próspero e tal. Então a gente vai ter que crer que também a gente será próspero, né? E milagres que Deus fez por intermédio de determinados homens, nós teríamos que fazer hoje também. Então, essas confusões é que são terríveis, né? Abraão, além de ele representar aí um fato histórico em termos de justificação, ele tem um legado espiritual. E esse legado é a justificação pela fé. É nesse ponto que Paulo quer que nós nos fixemos, né? Que os Gálatas se fixassem e que nós também nos fixemos. Finalmente, nós podemos ver nesse texto que a justificação de Abraão é o prenúncio do Evangelho. É isso que nós vemos aqui no versículo 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Havia uma promessa para Abraão. Essa promessa, se nós formos analisar bem, ela resulta naquele que é o principal alvo de todas as promessas, o Messias. O Messias, ele é anunciado de várias maneiras, de várias formas no Antigo Testamento. E aqui ele é anunciado em termos de uma descendência específica. Lá em Gênesis 3:15, a gente sabia que ele viria através da descendência humana. Agora nós sabemos que ele vem através da descendência de Abraão. É uma informação genérica. Abraão não sabia exatamente em que época Jesus nasceria, como ele nasceria. Essas informações ainda não haviam sido reveladas. O que ele sabia é que seria por meio da sua descendência, da sua semente, né? Como os termos originais estão ali. E o que Paulo está dizendo é que a Escritura já previa que o alvo dessa condição, dessa promessa, eram os gentios, os povos, as gentes, as nações seriam alcançadas. Portanto, não é novidade que os gentios deveriam ser salvos. E a gente não vê essa exclusividade de salvação para os judeus. O que Paulo está dizendo aqui é os gentios já faziam parte do plano de Deus. Claro, os judeus sempre acharam que não, que tudo passava por eles, tudo tinha que ser através deles. É claro que eles foram abençoados, foram privilegiados. É claro que, de certa forma, tinha que ser através deles, porque o Messias viria através deles. O fato é que o cumprimento de tudo isso, cumprimento foi em Jesus Cristo, o descendente, como inclusive Paulo ainda vai explicar melhor aqui na carta. E o meio de bênção, o meio de abençoar as nações, não é outro senão o evangelho que Jesus passou aos seus discípulos, os apóstolos, os primeiros ali, através deles a mensagem começou a ser espalhada, através deles a mensagem também foi formatada. Foram eles que definiram o que é o evangelho, que mensagem é essa, né? É por isso que é importante a gente ter essa base, essa procedência, né? E não essa coisa maluca, né? Que os judaizantes e outros que vieram depois começaram a fazer, criando alternativas para o evangelho. Paulo está mostrando aqui que a justificação de Abraão, ela já prenunciava ali a salvação, a justificação dos gentios. Afinal, a verdadeira bênção é essa justificação por meio da fé para todos os povos, tanto judeus quanto gentios. Tudo isso está previsto ali, tudo isso está anunciado ali. Na mente de Paulo, na ideia de Paulo, no argumento que Paulo está trazendo aqui, é como se Deus já estivesse ali anunciando uma prévia daquilo que seria o Evangelho. A salvação queria alcançar todas as nações, todos os povos do mundo. Algumas questões que saltam aqui para nós a partir deste texto. Primeiro lugar, a importância de aprender como que nós nos relacionamos com os personagens bíblicos. Como Abraão, por exemplo, nós temos aí tantos personagens na palavra de Deus, né? Temos Noé, Davi, Moisés, os profetas, temos o pessoal do Novo Testamento. É preciso muito cuidado para saber como nos relacionamos com eles. Quais as lições de verdade que tem nas suas vidas, em termos de caráter, o que é exemplar para nós, o que não é, o que tem a ver com promessas que são feitas para eles especificamente, o que não é para nós e o que é comum a nós e a eles. Muito importante a gente saber identificar o que nos une em termos de fé, que tipo de fé essas pessoas tinham e como isso pode e deve nos inspirar. Por outro lado, nós precisamos aprender também o suficiente sobre isso para ajudar as pessoas que precisam de uma compreensão bíblica mais consistente, que aponte para a justificação exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo. A gente não pode ter medo do Antigo Testamento, medo dos personagens bíblicos. Nós temos que aprender com eles, mas aprender o que é importante. Aprender curiosidades que muitas vezes as pessoas ficam aí realmente perdidas, né? No meio de detalhes absolutamente inúteis, que não servem para nada, né? Não se aplicam à nossa vida, não edificam, não encorajam, não desafiam. É importante a gente ter esses filtros, saber como utilizá-los e, acima de tudo, nós sabermos nos identificar em termos de fé. É importante que nós olhemos para o nosso próprio coração, que Deus nos ajude a sondar o nosso coração e verificar se a nossa fé é realmente o mesmo tipo de fé que Abraão teve. Caso não seja, é importante começar por aí. Bom, na próxima semana nós vamos ver alguns desdobramentos destas verdades. Paulo vai desdobrar estes assuntos e vai trazer mais informações ainda dentro dessa questão histórica, questão da lei, questão ali do passado dos israelitas, como tudo isso se relaciona com a fé. Então, que nesses próximos dias a gente tenha um bom aproveitamento, né, do texto de hoje. E então até lá e que Deus te abençoe.